informe por quantas milhas de Salvador se encontra e a radial Salvador? Juliette Alidulu, verifique seu transponder, não estou recebendo o código 5153. Juliette Alidulu. O gol 104 atinge o 50 para continuar. Gol 260, autorizado ILS, reporte estabilizado, gol no 260. Portará estabilizado, gol no 260. Gol no 014, autorizado, descida. Para 3 mil pés, quem negar 1 no 0, 1 no 3. Para 3 mil pés, com 1013, 1 no 0, 1 no 4. Juliette Alidulu, agora estou recebendo o seu transponder. Reporta na vertical de Paris. Positivo, reporta na vertical de Paris, é 7 milhas agora de Paris. 3196, décima tem nível 050. 050, 3196. Azul 4106, décima tem nível 060. 060, 4106. Gol no 983, informe que o tráfego da companhia a 3 milhas da cabeceira 28 para pouso. Confirme? 7 milhas da cabeceira 10 para pouso. Confirme em condições de agilizar a linhagem de decolagem sem parada. Nós confirmando da cabeceira 28, correto? Correto. Negativo, tem condições de agilizar a linhagem de decolagem. Sim, obrigado, bom domingo. Decolagem sem parada da 28, vento 230 graus, 109. A linha decola sem parada, gol 983. Salvador, bom dia, tá 3602 na sua escuta, gol firme, para decolagem. Tá 3602, mantém ponto de espera. Quando ele espera, 602. Está realizando desvios? Tio, tá pulando o cara aqui agora. Sim, a Proicária autorizada ILS, desça para 2 mil pés, que negar 1 no 0 no 3, reporte estabilizado, gol no 0 no 4. 1 no 0 no 4. Gol 260, estabilizou? Estabilizou, gol no 260. Gol 260, completo sinal ILS, Yankee, chame torre 1 no 8, decimal 3. 1 no 8, decimal 3, gol 1 no 260. O 93, decolado ao 35, chama o controle 199.8. 19.8, bom dia. Salvador, gol 1983, bom dia. Carregou 1260, tá na final baixado, travado. 360 na saída Gole, gol 1983. Check trem de pouso, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 28, vento 230 graus, 129. Teve pouso na 28, gol no 260. Tô 3196, reautorizado 3 mil pés, que nega 1 no 0 no 3. 3196, 030. 3 mil pés, aliás, 3196. Do 41106, reautorizado nível 040. 040-3196. Altímetro 1013, é isso? 3196. Afirma, altímetro 10 no 3. Pessoal Interlagos, está visual com o campo, Juliette Alizulu. Juliette Alizulu para ingresso, circuito, chame torre 1 no 8, décimo 3. 1983, muito grato pela colaboração. Salvador, bom dia, está 3896, já estamos. 3896, senhor, identificação, autorizado, chegada CARI. Desça e mantenha nível 050. Na CARI pro 050, tá 3896. Informe de cada, tá 3896. 280, 01. E tem condições de manter essa velocidade? Não, perdão, sua transmissão tá chegando entrecortada. Poderia repetir? Tem condições de manter essa velocidade até mais próximo de Cariton, 3896? Tem, se quiser pode aumentar também. Mantém essa velocidade, então, 3896. Aumenta, 3896. Aumente, Cartoon! A rocha. 02. Flat Charlie Zulu, autorizado. Final da 17, reporte 4 milhas de cabeceira no 7. Passará 4 milhas da 97, o Juliette já zelou. 014. 10, 14, completo sinal ILS, chame torre. 118, decimal 3. 118, 3, chama mesmo. 014. Livre à esquerda, chame, mantém posição, chame solo, 21, decimal 9. Livre à esquerda, mantém posição, 219, 12, 60. 13. Na final de 4 milhas vai efetuar o 360 pela esquerda, o Juliette Charles Zulu. Possibilidade de manter um pouco à frente, senhor, tá bem em cima do lixão. Faz o 360 2 milhas da cabeceira, tá ciente da decolagem aí da 28. Gente, então um pouco mais à frente, livrando o lixão, aguardando para a final novamente, ok? Positivo. Na 3602, decolagem autorizada à pista 28, informa o tráfego pequeno porte, em espera visual à direita na pista 28, vai aproximar para a pista no 7, ainda em espera visual, ok? Ok, está iniciando no 28, na 3602. Até lá, Kari. Sim, se mantém um 250 nós, tá 3896, 250 nós abaixo do nível 100. 3896, frequência alternada. Ok, Salvador, bom dia, gol no 765, livra 200 para 160. 3896, confirma como recebe. Controle Salvador, gol no 765. Gol no 765, aciona a identificação, autorizado chegada a CARI. Reduz a velocidade para 250 nós, informo que é o número 6 para pouso em Salvador. Ciente, está passando Jona, confirme aprovar o VOR para o ILS Yankee. Afirmo o gol 1765, desce mantém a nível 060. Ciente na pro do VOR para o ILS Yankee, desce ao 090, gol no 765, reduzindo. Gol no 765, apro e CARI, gol 1765, para interceptar o ILS Yankee. Ciente, CARI, ILS Yankee, o gol no 765. Azul 4106, desça para 3 mil pés, QNH 10 no 3. 3 mil pés com meio 3, Azul. Controle Salvador, bom dia, o TAN 3602, está cruzando 1500, tá. Gole. TAN 3602, contato radar, decolagem, saída Gole, submantém a nível 300. 300, informa que está levando água para transplante, se possível. Quando possível, a proa de Porto Seguro, ok? Ciente, TAN 3602, aguarde coordenação. Campo à vista, 3196. Copiou, céu, controle, o TAN tem o campo à vista, interceptou o localizador. TAN 3196, complete na ILS, torre 118, decimal 3. 83, obrigado. TAN 3602, devido à pista ser a 28, terá que manter a saída TAN 3602. Gente, mas solicita então 15 graus à esquerda para evitar formação. Gente, para evitar formação, autorizado de desvio, reposta término TAN 3602. Ele vai voar para 240, umas 30, 40 milhas. Ciente, TAN 3602. Gol no 983, chama agora Centro Recife. 1-2-8-8, ATN 1-2-6-4. Pode confirmar de frequência, gol 983? No 983, chama agora Centro Recife, 1-2-8-8, ATN 1-2-6-4. 2-8-8-2-6-4, bom dia. 3-1-9-6, na escuta do controle Salvador. Azul 4106, autorizado ELS, desça para 2000 pés, que negão no 0 no 3, reportabilizado. Autorizado ELS, desça para 2000, reportagem estabilizado, novamente. Então, 3896, reautorizado nível 040. 40-3896. Gol no 765, reautorizado nível 050. 050, gol no 765. Táxi via Alfa 2 Juliette para o gate 0662, está livre. Alfa Juliette 62, gol no 0 no 4. 230 graus, 14 nós, pista no 0, correção, pista 28, toda tensão, pouso autorizado. Autorizado com 230 com 14 na pista 28 em Salvador, 3196, obrigado. O precede está a 4 milhas da cabeceira, é o Airbus 320 da TAM. Reduzindo a seu 4106. Estabilizado, azul 4106. 2101, Brasil, Salvador, bom dia, parceria do 98201. Então, 3602, chame centro, 1-2-8-8, até 1-2-6-4. 8864, bom domingo, 28602. Controle, bom dia, parceria do 98101. Azul 4106, complexo final ILS, chame torre 1 no 8, décimo 3. 283, bom dia. Paredo 9801, no aciona identificação, autorizado chegada CARI. Reduza a velocidade para 250 nós, desse mantenha nível 060. Descendo para o 060, reduzir para 250 nós, 98. 28. Portaria 46228, Azul. 3196, solo as 46, chame solo 1219. Livrou a pista, tá 3196. Livrou a pista, 3196. Tá 3196, seu solo foi as 46, chame solo 1219. 1219, obrigado, bom trabalho, espera daqui a pouquinho. Talvez. 4 milhas, baixado, travado, 4106. 4106, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 230 graus, correção, pista 28, vento 230 graus, 12 nós, opera em toda a extensão. Gente, pouso, 1. Saulo Golno 260. 260, prossiga. Tem a provável de saída para Recife? Recife a saída Aromelim. Sente, grato. No 765, desça para 3 mil pés. 1013 é o ajuste. 3.013, igual no 765. Passaria do 9801, desça para o 040, reduzindo agora para 2209, número 4 na aproximação. 040, 2209, 901. Do 4106, solo aos 50, livre à esquerda, chame solo 121 nacional 9. 219, boa. Salvador, o azul 4106 livrando na Delta. Azul 4106, bom dia, prossiga táxi, via Alfa Juliette, gate 09. Alfa Juliette 09, 4106. Está no curso do localizador, está 3896. Na 3896, sim, ente completo o LS, reduz a aproximação, chame torre 198, decimal 3. 33, obrigado. Torre, bom dia, está 3896, está no curso do localizador. Tá, 3896, vista 28, total extensão, check-in de pouso, vento 230 graus, 109, autorizado pouso. Gente, autorizado pouso, tá, 3896, agora estabilizado no ILS, baixado e travado. Autorizado ILS Yankee, 2000 pés com 1013, chama estabilizado, com 765. Autorizado pouso, pista 28, vento 230 graus, 12 nós, tá 3896. Seguinte, autorizado posição 389.000, solicita após pouso presença do médico da Infraero no gate. Sim, será bom. Salvador, gol 105. Agora não tem o parque, não. 360, São Paulo, Congonhas, cópia. 360, agora de cópia. Saída, gol e Val Sagaz. Confirma a saída? Gol e Val Sagaz, da 28. Gol, legal, Sagaz, obrigado. Sacari, passaria do 9801. Gente, 9801, desça para 2000 pés, 1013. Reporte estabilizado ILS X-Ray, eu conheço. ILS Yankee. 2000, portará estabilizado no 9801. Solo 1219. Esquerda 1219, está 389. Me informa que tem a presença do pessoal ali da Infraero, está muito próximo a. Não, já estão cientes, já estão afastando aí da táxi aí, Alfa, ok? Já, obrigado. Já foi acionado também Infraero, já, a ambulância deve estar a caminho para o portão 2, todo mundo já está sabendo aqui. Tá, ok, muito obrigado. Fala, bom dia, está 3896. Bom dia, tá 3896, táxi livre autorizado. Índia Alfa, Índia para o gate 02. Índia Alfa, Alfa Índia 02, tá 3896. 26, confirmando o gol no 015, pronto, cópia. Tem uma tira para você, gol 015. Gol no 015 está autorizado para Congonhas, livre voo 3620, via Upper Whisky 58, decola da pista 28. Com curva à esquerda após a decolagem na saída Gole, após Eval, após Sagaz. O transponder é 5416 e a frequência do controle 119.80. 360, São Paulo, Alpro Whisky 58, decola da 28, curva à esquerda. Saída Gole, Eval, Sagaz. 5416, transponder 198 é o controle. Gol na 015. Correto, gol no 015, ajuste ao no 013. Chame pronto, pushback, acionamento. Vamos lá, 015. Salve, Salvador, do Patapapá Zulu, Alfa Bravo. 5, só confirme, treino todo baixado travado. Afirma, baixado travado. Consciente. É o João da Pepe. Então tem um... sua matrícula então é papá papá, não é papá sangue. Afirmo, papá papá, Zulu Alfa Bravo. Alfa Zulu Alfa Bravo, aguarde cop. Aguardando para golpe, Alfa Bravo. Torre Salvador, bom dia, passageiro 9801, no localizador, passageiro 28901. 9801, continua a aproximação, número 2 para pouso e fomo, pista 28, opera em toda a extensão, aguarde pista livre. Guardando, operando em toda a extensão, entendeu? 9801. Solo 59, livre à esquerda, chame solo 121-9. Esquerda 1219, igual no 765, até logo. Solo Salvador, bom dia, voo no 765, livrou? Bom dia, voo no 765, táxi via Alfa Juliette, gate 04. Alfa Juliette, gate 4, voo no 765. Papapá, Zulu, Alfa Bravo, copia? Não, para a conta, copia. Zulu, Alfa Bravo, estou autorizado para Ilhéus, o nome é o PES, decola da 197, curva direita, corredor Axé. O transponder 5401. E a frequência do controle 1919-80, torre 1083. Autorizado, Ilhéus, 1000 pés, corredor Axé, pista 17 com curva direita, 5401 é o transponder, 1083 é a torre, 3985 é o controle. Copiou, Zulu Alfa Bravo? Sim, Zulu Alfa Bravo, o protegimento foi correto, o ajuste é 1013. Está no pátio 4, informa o POB. POB 3, a bordo. Copiou o Zulu Alfa Bravo? Sim, Zulu Alfa Bravo para acionamento de táxi, chame por gentileza a torre 1183, tem um bom voo, bom dia. Bom dia, graças. Torre Salvador do Papapá Zulu Alfa Bravo. Zulu Alfa Bravo, autorizado a acionar, reporte para o táxi.